Confirme a altitude que mantém? 510 na proa do Paraná Barra. Tente, mantenha 510 em condições visuais, se após fora da barra, de uma pouco mais. Da Julia Certa em frequência livre para a coordenação. O senhor vai prosseguir do pátio 3 para remoto 1-2 do pátio 1? Não, para o Vingue, o gate número 8. Gate número 8 do pátio 1, né? Positivo. Sim, está para ingresso no pátio fiscal. Hotel Kilo. Tomada de pouso. Gente. Não, 3604. 30? 3230, mantém o perfil inicialmente. 2199, após o TAP, desça para 2000 pés, ajuste no 019, está autorizado LS, reporte estabilizado. Após o TAP 2000, reportará estabilizado, gol 2199. 4 Lisboa na sua escuta, mas estou bom aqui. 3304, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 3304. O Lima toca mais sem frequência livre para a coordenação. Do Bantu, clear direct start position, set flight level 050. Vem pro 2099 as condições do campo no momento, Samurai? Gol 2199 visual no mínimo e chuva moderada. Gente, 2199. Juan Romeu, Mike Hotel Kilo, aproximando da entrada do pátio 1. Autorizado ingresso na, no pátio principal, Papa Romeu, Mike Hotel Kilo, reporte serve no gate 08. Hotel Kilo. Decimal 85 e ao término 125 decimal 45. O Sérgio 736 é o solo, prossiga. Tirou o peito da CHG ou desconsiderou? Marinha, o número 4 foi passado, né? Que é o então eu vou entrar em contato com a sala IET agora, vou informar que vai manter a original. E só minha torre agora em 1-1-8-95, fracionamento antes de decolagem, o curso aéreo 736, voando em ala, com marinha 7072. Solo Palma Boa, voo 1095, cliente na informação Juliette, para Confim, bom dia. 1095, chamou o céu para cópia para Confim? Afirmativo. 1095, a informação em curso é Lima, para Confim 360, autorizado, decola da pistola 0, curva direita, saída armosa, transição elefa, Anvesulu 21, conforme a rota do plano de voo. 5403 no transponder, controle no 208. Gente, o voo 1095 vai se adentrar na informação Lima, autorizado em 360, pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, amplitude 21 conforme rota do plano. 5403 é o transponder, 1208 é a frequência para o voo 1095 na ponte 5. Tem, chame pronto para acionamento e tá. Para posicionar o voo 1095. Chamará o voo 109. Salvador, bom dia, de Papá Romeu, Papá Mike Vitor. Papá Romeu, Papá Mike Vitor. Bom dia, está na identificação, autorizado direto TAP, desça para o nível 060. Direto TAP, descida até o 060, ciente da informação Juliette, Papá Mike Vitor. Estou com 2199, viu, Pedro? 7, gol 2199, pouso autorizado, pista 90, vento 130 graus, 9 nós, checkpoint. Rebaixado travado, livre pouso, gol 2199. Sobrevão em águas claras, Mike, ele é de comendo. Papapá, Mike, ele é de comendo. Saíra 8736, bom dia. Já tá pronto pro táxi? Até a Taxiway Hotel autorizado. O 2199, solo 19, direita 211 no solo. Direita 211, gol 2199. S3-1-2, descend to 2000 feet, can it 019, clear the left side of the park 7. Autorizado o ingresso, reporte na intersecção, pronto para decolagem, porta aérea de 73.000. Papá Romeu, Mike Hotel Kilo informa o término do reporte. Muito obrigado. Papá Romeu, Mike Hotel Kilo, sente o término, bom dia. O 2199 é autorizado Juliette, portão 10 do Pationo. Juliette, portão 10 do Pationo, gol 2199. 8726, livre decolagem, sistema 0, vento 130 graus, 9 nós. Aéreo 736, decolou aos 23. Chame para o cruzamento da final da 35, com aéreo 736. O 736 acaba de ter os corredores, o litoral até através do ponto 182. Vai chamar o cruzamento. Na pronto cruzamento. Autorizado o cruzamento, possa livrar no posto aéreo 736. São 8 milhas no axé? O nosso campo é a próxima final de campo. Sucete. Então, 3179, informação em curso Lima, aguarde cópia. Paulo, voo 1095, pushback e estacionamento pontífico. 05, autorizado, voo 1095. Autorizado, chamada para o táxi, voo 1095. Então, 3179, da ciência da informação Lima. Autorizado. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 320. Decola pistona 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva, Lopes Luna 0, Taubaté, conforme a rota do plano de voo. 5405 no transponder, controle 1208. Portal 3179, planejamento correto, no portal 06 também pronto. Autorizado, ILS, reportará estabilizado para Mike Vista, graças. Papapá, Mike Juliette Romeu, abandonou Águas Claras, retornando à rota pela do Bacaxi. Antes, papapá, Mike Juliette Romeu. Área 87-36, controle. Na escuta, prossiga. Essa área 87-36, confirma a intenção do voo? Mais 4 milhas nessa magnética. A gente vai situar o pouso no quartel do exército. Área 87-36, reporte quando visar com o local de pouso. NS 6312, complete final contact tower, 1895. 1895, NS 6312. NS 8736, informa tráfego 2 horas, 2.5 milhas, no Rápido 44, matando 506, para fazer um sobrevoo na rótula do abacaxi. A gente vai ficar atento e não usou. Papapá, Mike Juliette Romeu, informa tráfego 10 horas, 2 milhas, é, um helicóptero em ala com um helicóptero da Marinha, o Alfa Serra 32, mantendo 810, rumo oeste. Tá visual para as duas aeronaves, vai manter separação, Mike Juliette Romeu. Tá cruzando a proa de ambas, Mike Juliette Romeu. Gente do ajuste, autorizado o táxi em frente no ponto espera da 10, 118, decimal 95, 109. Canal 6225, bom dia, sala identificação. Autorizado direto bom, se desça para 4.000 pés, ajuste no 019. Direto bom, está presente 4.000 pés, 0 a 6, 2, 2. Mike, não tem 2000 na prova de Duna, Papá Mike Vitor. Papá Mike Vitor, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, Mike Vitor. 0095 após a aviança, ali mantém o 10. Rosa, passagem da aeronave, ali mantém o 10109. Channel 6310 on the ground at 31, the kit to the right, rip, hold ground, 11, the small one. 11, okay. Channel 6312, clear taxi Alpha Juliet Gate 01. Alpha Juliet 01. Decolagem, decolagem, estou na 0, vento 130 graus, 109. Autorizado, decolagem, estou no 0, gol 109. Autorizado no localizador, mantém 2000, Papá Romeu, Papá Mike Vitor. Papá Romeu, Papá Mike Vitor, complexo da final de Chana Torre, 1895. Teste, papel de aproximação, Torre 11895, grato, bom dia, Papá Mike Vitor. Oi, Salvador, bom dia, Papá Romeu, Papá Mike Vitor, estabilizado, fui, aliás, 2000, trem baixado, travado, visual, não tem. Papá Mike Vitor, bom dia, 1019, no ajuste, tensão exposto na 10. Papá Mike Vitor, tensão de pouso na 10 ou na 17? Pouso na pista 10, Mike Vitor. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, Papá Mike Vitor. Aguardando a autorização, Papá Mike Vitor, você segue na aproximação. Decolou os 33 e 208 controle. 208, bom, 1095, boa. Resident Sierra mantém condições visuais, a gente chama 019, direto para o Itapuã. Acione o código 0123 e reporte através do parque de bloco. Tempo 130 graus, 109. Após o pouso, qual é o pátio? Pátio 5, da Aerostar. Sim, a gente já sabe. Informa a pista molhada. Gente, pista molhada. Isso, meu pai, eu ajusto a 1099. Controle, muito bom dia, o voo 1095 decola Arbor Elefa. Voo 1095, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. Ascensão 360, Arbor, voo 1095. Hotel Juliette Serra, está no código 0123. Fala, Azul 4299. Salvador 299, bom dia. Lima, informação em curso. Autorizado Salvador para o aeroporto de Viracopos. Via Peugeot 10 por base, Peugeot 16 BHZ. DCT X-Ray, Oscar Mike, Oscar Delta, conforme a rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda Mosca, nível 340. Transponder 5407, controle aéreo no 208. Aprovado então, 340 para Campinas, decola na 10, curva na direita, na Dael, Leda e Mosca, Peugeot 10, por base, número 16, BHZ, Pistol Mod. 5407 no transporte e o controle 208, esse é o azul 4299, gente da Lima, 7400. Cliente, chame pronto no portão 09, azul 4299, 5407, confere e transponder. 5407 no transponder e está pronto na posição número 9. Autoridade sanitária, azul 4299. Chamaremos o gerente, se quiser. Autoridade sanitária, são 3179. Caminhante da Juliette, Papa Romeu, Papa Mike Vista. Reporte antes da Juliette. O Papa Romeu, Papa Mike Vista. Negativo ingresso no pátio principal. O localizador aguarde e eu vou para se precipitar, final. Aguardando para o Romeu, Gol 095, pode chamar o centro para tentar coordenar uma prova mais à frente? Afirma, gol no 095, está no centro Recife, 1288 e ao CERN, 1260. Ok, ciente, muito obrigado. Qual é a posição? Papai Romeu, Papai Mike. A gente chama 019, autorizada, sinal ILS, que reporta estabilizado. Positivo, senhorita, 6225, 2000 pés, reportará estabilizado. Condições de voador na interceptar. Espera de 736, prossiga. Pensa para espera de 736. Canal 6225, controle. Canal 6225. Em condições de voador interceptar, o canal 6225. quando lá torre 118 decimal 95, ajustando 099. 099, vai seguir a retaguarda do colega da TAM. Vou lá na torre 1895, ajustando 429. Hotel Juliette Sierra, curva à direita para o A045, aguardo o último vetor para o localizador. 045, aguardo o vetor para o localizador. Alguém me solta, eu vejo? 1107. Ele está até o ponto de espera, via Batman Winter, quando lá sorri 118, direito para 195, ajuste 10 no nosso voo. 19 ao ponto de espera. Papa Romeo, Papa Mike Vito, após a passagem da Embraer da Azul à frente, ingresso Juliette, contorne o pátio, Lima, Mike na Quebec, mantenha a posição e chame o solo Salvador novamente. Papa Quebec, mantenha a posição e chame o solo. Papa Romeo, Papa Mike Vito. Espera 8736, reporte no vertical do farol de Itapuã. Farol de Itapuã. Hotel Juliette Sierra, complexo direita, proa 120, reporte estabilizado. 120, reportará estabilizado, Hotel Juliette Sierra. A papapá, Mike Juliette Romeu, chame a torre, 1-1-8-9. Do Ipituaçu, 1-1-8-9-5 da presente, Mike Juliette Romeu. Torre Salvador, bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, bom dia. Eu posso na vertical do farol de Itapuã. Confirma a informação para o papapá, Mike Juliette Romeu. Reporte na vertical do farol de Itapuã, à sua frente, dois helicópteros. Um da Força Aérea Brasileira, outro da Marinha. Tá visual comigo? Visual, mantendo separação dos mesmos, reportar em Itapuã, Mike Juliette Romeu. Gente, 87300 prossegue de linha do litoral e reporte no Través Sul da Torre Nova. Nós mantém o ponto de ferro. Senhor, bom dia, azul 4299, ponto de espera também, senhor. Então, está mantendo. Bem, a gente mantém o ponto de ferro azul. O Porto Aéreo de 736 tem condições de agilizar para a pouso e ter um hotel e livrar de imediato para facilitar? Ótimo. Então, reporte através do sul. Aproximando direto para o hotel, aguardando autorização para aproximar direto para o hotel. Então, minha aeronave passando o Bruno agora na final da 1 a 0. Passando 1.40 graus, 1.09. Papá, Romeu, hotel de Leve Serra, confirma para o que está mantendo? 1.0. A gente está recebendo aqui a 1-1-5, a proa. Então, complete à direita a proa 1-3-0 para o localizador. 1-3-0 para o localizador. Ah, mantém, escute e aguarde. Bom dia, na 225 da Alça, né? Atualizando ele, é da 1-0. É 225, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, formando dois helicópteros aproximando para a intersecção no ponto médio da pista. Então mantenho a vertical da Torre Nova sem interferir com a sinal da 1-0 com a série 736. Tá aqui, toma guarda. Tá, já baixou e travou? Já baixou. Pente, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 4-0 graus, 1-1-9. Informo dois tráfegos à direita da pista 1-0, mantendo o traseiro sul da Torre Nova, não interfere com seu pouso. Centralizado, pouso da 1-0, sítio do tráfego 6225. Marcos Juliette Romeu mantém o tratamento de Fotopó, aguardando autorização para cruzar a sinal da 1-0. Aguardando, Marcos Juliette Romeu, intenção é 45. 5 até o passo. Tem aeronave passando, passou uma meia do externo e dois helicópteros para pouso na pista 1-0, assim que eles pousassem, será autorizado para decolar de 379. Aero 736 da presente, completo 360 e aproxima para a intersecção hotel. O sinal está na torre, então... 8, 2, 9. 4, autorização Brasília. 2190 na Aero 62, 2. Autorizado Salvador, Operação Sudomon, Serra Bravo, Romeu Juliette, nível 220, decola da 197, curva direita, saída da El, transição Coral, via Golfo 677, Vitor Tango Romeu, conforme a rota do plano de voo. 5165 no transponder, controle no 208. Força aérea 736, pouso autorizado, questão hotel, vento no 4-0 graus, no 2. Deixamento correto, Papa Romeu, Serra, Tango Delta, fracionamento, taxa de decolagem, torre 1118, decimal 195, ajuste 109, confirme, PLB. Serra, bom dia, bem-vindo de volta. Ajuste 9099, confirmo, pouso na 10 ou no 7? É, vai até a PA e após arremete, se autorizado, faz circuito na 17 pela esquerda. Gente, corte iniciando a arremetida, o Hotel Gilete Serra. Eu poderia confirmar se chegou com muito ruído? Reporte iniciando a arremetida na DA, Hotel Gilete Serra. Reportará iniciando a arremetida no Hotel Gilete Serra. Marcos Juliette, Romeu avistado, prossegue a 35, autorizado pouso pairado, vento no 40 graus e no 4 nós. Pouso pairado de base para curta final, Marcos Juliette Romeu. Procedere 8736, solo ao 51, libere no hotel ao estacionar 50 litros. Tá 3179 NA e manteu no zero. A senhora chama pro táxi, já estamos dentro. Bom dia. Anieta Lima Fox. Para serviço de informação é e alerta 1288 e alterne 1260. 35, Mike Gilete Romeu. Mike Gilete Romeu, confirma a intenção de faixa? Faixa 5 para abastecimento, Mike Gilete Romeu. Gente, prossegue a baixa altura até o Pato 5, reporte pista livre. Standby no transponder, reportará a pista livre na papal, Mike Gilete Romeu. 434 no transponder, controle 1208. 360 aprovado, decorada 10 com luva de direita, agora elefa, Persolu 17, 5434, 1208, da 3304. Só 3304, planejamento correto, no posição 07, está bem pronto. Uma lei. Papatango, Lima, Papaquilo, número 2, cobre a guarda, Lima, confere. Voo 2196, copia. Mateu. Autorizado Salvador Porto Seguro, nível 360. Decola da pista no zero. Curva à direita, saída da El, Leda, B10, UPWISC 50, conforme rota do plano de voo. 5436 no transponder, controle 120, decima 8. Autorizado Porto Seguro, nível 360, conforme rota. Decola da 10 com curva direita, perfil da El. Leda, Fidel, 5436, transponho, controle 120, decima 8, voo 2196, na posição... São 03-5436, o transponder, eu tenho isso que 50 a rota, chame pronto. Camará, voo 2196. Então, Juliette, já autorizado base, reporte final na 7. Reportará a base, Hotel Gilete Serra. Azul 4299, NA e manteu no zero. Ali manteu no zero. 4299. Final, baixa travada, Hotel Gilete Serra. Muito falado. A sua transmissão está acompanhada de ruído? As aeronaves estão reclamando também? Bastante. 4299, como recebe a torre? 5.5, senhor. Algum ruído na funil? Negativo. Vou receber. Gente, obrigado. Ok, problema deu, então, grato. Então, 3179, decolou 855, controle 208, boa viagem. Levando o helicóptero que acaba de ingressar no pátio até a Papá, reporte para ingresso. Hotel Gilete Serra, tá com dentro. Serra, foi autorizado o pista no 7, o vento no 40 graus, no nós. Hotel Gilete Serra. Hotel Gilete Serra, pô, doutor. 180, bandeira 170, liberado pelo centro, sempre da informação Lima. Azul 2780, acione identificação, autorizado direto TAP, desça para o nível 050. Esquerda na torre de impacto, descendo para o 050, azul 2780, mande bem, senhor. Esse Tango Delta mantém interseção Papá, aguarde para ingresso. A direita. 7 gol no 160, autorizado, reporte estabilizado. Bem, em coordenação com o pessoal aí do pátio, reporte ao término 4204. Sete, terra após o pouso, é o 4, Pátio? Afirmativo. Sete. Então, Adol, bom dia, o TAN 3663, informação Lima. Chamou o solo pra cópia? O TAN 3663 com informação Lima. Número 3, cópia, guarda. Guarda. Papa Tango Lima, Papa Aquilo, confirme o pátio, pista que decola? Considere solo, 57, livre ao 44, 50 livre estacional, hotel de Lacerda. Da Momo, Cosma, após DCP, Maisto, Mike Alpha S, Sierra, São Uniforme, DCP Fuído, conforme rota do plano de voo. 5420 no transponder, controle no 208. 4317, alinhado, pronto para decolar. Observando um estilo de branco, Pátio Guarda. Papatão Lima, Papatilo, saída Momo, Cogbo, após DCC, Mike Alfa, Serra, São Uniforme. Minha rota do plano de voo. 5420 no transponder, controle no 208. A 3859, acione identificação, autorizado chegada a bonde, desça para 4000 pés, ajuste no 099. 4000 pés no 099 na bonde, 3259. 4299, decolou, 59, chama o controle em 208, boa viagem. 28, 4299, obrigado. Salvador da Bahia, boa tarde. Aliás, bom dia. É o Azul 4299, decolou da El. Azul 4299, bom dia, contato radar. Suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Direto para Leda, dá presente e vai subir para o 340, obrigado. Estabilizado, bom dia, certo? Bom, o 960, completa o sinal de Sânia Torre, 1895. 2932, Salvador de 4, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 32, Salvador Departure 120.8. É, clear this nice level, this time 010, take off, left turn, Bucaracazu 5432 1208. Call you back for push back and start. Confirm the flight level. 390, thank you. Se tiver correto, posso passar a tempo 0-1. solo, gol 2196, posição 3, se estiver aqui acionado. Gol 2196, autorizado sanitário. Então, olha. Então, 3604, confirme, já terminou o puxo no 07. 509, gente, cara. Quando faz uma seta a próxima duna? Faz uma seta até duna, se quiser um pouco mais à frente também. Mantém só o número 1 na aproximação, azul 2780. Desça agora para 2000 pés, o ajuste no 019, autorizado, final ILS, reporte estabilizado. 2000, mantendo 2509, de speed com 1019, reportará estabilizado, né? Isso aí, azul 2780. Decimal 95, ajuste no 0, 2-0, vamos. 220, saída da EL. Então, 220, saída da EL, Serra Tango Delta, está em missão de transporte de enfermos, possível coordenação com o centro para voar na proa de Vitor Tango Romeu. Bem, só aguarda a coordenação, está autorizado direto coral da presença. Coral aguardando vitória, Serra Tango Delta, graças. Nível 340, decola da pistola 0, curva à direita, saída da EL, leda motiva, torpedo Luno 0, Taubaté, conforme rota, do plano de voo. 5440 no transponder, controle 120, décima 8. Curva à direita da EL, leda motiva. 5440, o transponder, o controle 1208, protar 3663. Na posição 8, pronto para o posto de estacionamento. Alguém, a posição se encontra? 8. Na 08, no pátio, não autorizado, chame táxi. Chama táxi, na 3663. Siga. Silvio, Gilete, estamos você aguardando o plano chegar aqui no sistema. Solo 2196, tá aguardando o trem na retaguarda para iniciar o feedback. Gente, gol 2196, após a passagem do mesmo, já está em livre início de push no 03. Vai estar iniciando. Lima, Juliette, Lima, Clarisa, 5. Bom dia, 3304, próximo, pode ficar para próximo. Aliás, mantém 3304. Ali mantém na 10, 3304. Voo 1160, solo aos 04. Chame agora o controle 120, decimal. Chame agora o solo, 1211, bom dia. 1211, solo, voo 1160. Você pode confirmar a posição do tráfego número 11? Volume 60 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, volume 60. A posição do tráfego número 1 a 1,8 milhas sudoeste da posição Duna. Gente. Autorizado. Vou local Salvador Salvador com TGL em CA November Vitor Bravo, Valença. Uno mil pés, corredor Axé, decolando da 107. O código é o 0253, o controle 1208. 3304, ali decola, pistola 0, 140 graus, 09 nós. A 10 está autorizado a decolar, para 3304. Confirmando Juliette Tango Zulu, muda o código para 0132, o restante permanece. Confirma o PAB e PAC. Gente, acionamento táxi de decolagem chama a torre no número decimal 95, ajuste no 019 para bater o Juliette Tango Zulu. Tango Zulu. Aciona, chame pro táxi. Confirme as informações, por gentileza. Cliente da 3663, autorizado táxi até o ponto de espera, seguindo a aeronave da companhia Gol, que está no través do 04. O ajuste no 020, torre 1 noite decimal 95. No 020, ajuste, torre 1895, segue táxi na retaguarda do Cultura 366. Fala táxi Gol, 2196, 116 a bordo, alternador Aracaju, 3 horas de autonomia. Gol 2196, ponto de espera, torre 1 noite decimal 95, ajuste no 020, torre 1 noite decimal 95. Entre no 9, decimal 95, ponte espera, ajuste no 020, gol 2196, já pronto. Lete, Tango Zulu. Tráfego da TAM, ingresso a Juliette, portão 09. Após o tráfego da TAM, Juliette, portão 09, gol 96. A linha E mantém, decimal 90, 2196. Ground, ocean, 621, confirming Ocean Air 6312, maintain position. Zero sete, tenente. Livre decolagem, pista 90, vento no 40 graus, no 2 mais. Vento, livre decolagem, no 0, gol 2 mais. Torre Salvador, 3663, ponto 0, cross. 3663, mantém o ponto de ferro. Mantém. Ocean Air 6312, clear to push back and start gate number 1, call me for taxi. Call me for taxi, Ocean 6312, show. Prezo autorizado, exército 3850. Azul 2780, graças pela colaboração, completa final de Santa Torre, Uno 1895. 2895, obrigado senhora, obrigado você, até breve. Meia decolou 09, controle 208, boa viagem. Braço, tá próximo. Sou 2196, bom dia. Sou 2196, bom dia, contato radar.